Policiais militares do grupamento tático Motos, na tarde desta sexta-feira, fizeram a prisão de Wagner Ávila de Lima, de 19 anos. Ele foi flagrado pelos policiais militares na rua de Cavalcante, no bairro Vila Portes, em posse de uma mochila. Segundo o relato dos policiais, ele descia de uma moto, aparentemente um mototáxi, e ao ser abordado, a droga foi localizada na mochila que ele carregava. Ele contou aos policiais que os 3,8 kg de haxixe seriam levados para Cascavel. Ele confessa ter comprado a droga e ter pago R$3.000 pelo entorpecente, porém, a polícia acredita que ele estava fazendo apenas o trabalho de transporte desta droga. Levado à delegacia de polícia civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.